Olá, bom dia a todas e a todos. Bem-vindos ao programa Voz Portugal. Eu sou o Jimir da Silva, vou estar aqui convosco até ao meio-dia com o programa Voz Portugal, como sempre, todas as manhãs de quinta-feira. Hoje estamos na quinta-feira, 17 de setembro de 2020. Então, para vós todos que estão aí desse lado, à escuta da Conselho, um muito bom dia a todas e a todos. Quem está a trabalhar, um ótimo dia de trabalho também. E quem vai pela estrada, uma ótima viagem a todos, à escuta da Rádio Arconcelo 96.2 FM. Ou então, também nos pode ouvir através da internet, com radio-arconcelo.fr, para nos ouvir em qualquer parte do mundo. E então, muito bom dia e muito obrigado por estar aí desse lado, à escuta da nossa rádio, da vossa rádio, que é sempre assim que estamos aqui, todas as manhãs, para vos oferecer o melhor da nossa música bem portuguesa. E hoje vamos começar o programa com Paulo Gonço e as Pedras da Calçada, uma canção, um grande sucesso do Paulo Gonço, daqui há uns anos atrás, como outros também, claro. E já faz um tempo que não tínhamos ouvido esta canção, vamos ouvi-la hoje. E depois logo a seguir vem a Iola Semedo também, e o António Manuel Ribeiro com o tema Na Tua Cama, e também mais música até o meio-dia, como sempre. Então, muito bom dia a todos e a todas, e vamos lá então ficar com Paulo Gonço para começar este programa de hoje. Muito bom dia, boa quinta-feira e até já. Chegou a ser perfeito. tão bom, cantou aqui a aula a Iola Semedo. E agora vamos ficar com o João Arraiefe, António Manuel Ribeiro com Na Tua Cama, é o tema desta canção. E logo a seguir vai vir a Rita Guerra com Sentimento. Muito bom dia, boa quinta-feira. sonhos partilhados, sem nada a perder. Já não há corpos abraçados até amanhecer. Não há mais futuro. O presente acabou. O passado é tudo. O que de nós ficou? Já não há sentimento. Não há nada que te faça amar. Já não há sentimento nesse olhar. Foi mais que uma primeira paixão, cantou o Tony Carreira, 9h26, e agora vamos ficar com a Moira Andrade e com a Terra Longe, e logo a seguir eu vou também já seguir com mais música. Então, muito bom dia, boa quinta-feira. Chama-se Terra Longe, cantou Moira Andrade. E agora vamos ficar com uma canção aqui ao vivo na voz do Ricardo Ribeiro e a Lura, com o tema Pouco Clavas na Rua e Saudade. Logo a seguir vão vir os Napteles, os HMB com o Napteles Chiluma, e também os Diabo na Cruz com as Saias. Muito bom dia e até já. Povo que lavas no rio, que talhas com teu machado as dalas do meu caixão. Povo que lavas no rio, gastavas o meu caixão. Pode haver quem te defenda, quem compre o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Pode haver quem te defenda, quem compre o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Quem mostrava esse caminho longo, quem mostrava esse caminho longo, esse caminho para Santo Tomé. Quem mostrava esse caminho longo, quem mostrava esse caminho longo, esse caminho para Santo Tomé. Saudade, saudade, saudade, minha terra San Nicolau. Saudade, saudade, saudade, minha terra San Nicolau. Fui ter a mesa redonda, beber em alga que esconda o beijo de mão em mão. Fui ter a mesa redonda, beber em alga que esconda o beijo de mão. Mas a tua vida não. Povo, povo, eu te pertenço. Deste-me alturas de incenso, mas a tua vida não. Se vou escrever, tá escrever. Se vou esquecer, tá esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, me tá escrever. Se vou esquecer, me tá esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, ai, saudade. Saudade de minha terra. chão se a corda rebentasse. Ai, com certeza que ias aprender a lição. Então tu volta, não sejas azedo assim. Vem sem demora, que o tempo não espera por ti. E a vida é doce, doce para te pôr a sorrir. Por isso é que te digo, se li, se li, oh, se li, se li, se li. Vive pra viver, não perdes tempo a chupar limão, a chupar limão. Se livre pra viver, viva tua vida sem contradição. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Saias de roda bordadas por baixo escondem malha. Meias de irmãs solteiras que rodam nas paradas. Descem a rua a sorrir cansadas, mulheres bonitas e feias. O bom dos verões é o desfile das saias que torna vilões os amigos das catraias. Saias vistosas, travadas, saias passeadas e corridas. Saias a girar com o vento a entrar, agarram-se aos punhos das camisas. Saias levantadas, rolem meia volta, cintura solta. E o baile a ir e a rodar meia volta. Que rodam nas mãos de Dianas e Soraias. Encontrei em julho de 93 o teu número. Era só ligar e talvez pudesse ser o teu pai. Quando não se... saias a girar e o vento a entrar, e cantaram os Diabo na Cruz. 9:43, e vamos agora ficar com os Polo Norte. Logo a seguir vem a Marisa. A Marisa com o tema Quem Me Dera, e também o Fernando Daniel. Muito bom dia, boa quinta-feira. Seja acordar, sai o meu futuro lá do firmamento. Agora não consigo lá chegar. Estou a sentir a minha voz perdida. Lágrimas devo deixar cair? Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor? Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo, a ver se te convenço que a minha alma nasceu para ti. Será preciso um milagre para que o meu coração se alegre. Juro, não vou desistir, faça chuva ou faça sol, porque eu preciso de ti para seguir. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera.

beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património, poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bancobcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlena Voyage. Vous avez raison. Avec Arlena, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances, voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlena Voyage. Bien sûr, Arlena Voyage, 116 Faubourg Bannier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Estão abertas as candidaturas ao ensino superior para imigrantes e familiares. De 7 a 23 de agosto, candidata-te a um curso em Portugal. 7% das vagas são para ti, em todas as universidades e politécnicos. São mais de 3 mil vagas à tua espera. E se terminaste o secundário pelo ensino profissional, vocacional ou artístico, também podes aceder ao ensino superior em Portugal. Informa-te em dgs.gov.pt. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Pois, se quiser ser sócio do Batom da Rádio, é só ligar. É só ligar para cá e inscrever-se, porque quanto mais juntos formos, melhor é para nós, melhor é para vós, para estarmos aqui todas as semanas a oferecer estas músicas todos os dias, eu e os outros animadores. É assim, é por isso que estamos cá. Portanto, precisamos de sócios, precisamos de ser juntos, precisamos também de fazer algumas festas, mas este ano está tudo mal com este vírus que anda por aí, não nos deixa. Mas bom, espero que vai acabar isto tudo um dia e que vamos poder fazer como antigamente estas grandes festas que a gente fazia. Precisamos de fazer algumas festas para recortar alguns bens para podermos continuar aqui todos os dias a vos oferecer os melhores da nossa música. E agora vou-vos aqui também dar aqui um pequeno anúncio. Donc, c'est un petit, je vais diffuser deux petites annonces en français pour... pour une entreprise de sur-ouêtre qui est à la recherche d'un maçon expérimenté et autonome, travaux pour des grosses œuvres et neufs et rénovations, et avec une période d'essai plus CDI. Pour avoir des renseignements, il faut appeler la radio au 02 38 43 0, 43 48 00. Donc, je vous rappelle encore une fois, il faut appeler pour tous les renseignements de cette entreprise qui cherche des maçons. Il faut appeler la radio au 02 38 43 48 00. Et aussi un bar-restaurant portugais recherche un cuisinier du lundi au samedi midi pour 35 heures semaine. Avec un CDI, et un CDI sera proposé pour début novembre 2020, équipe et salaire motivant. Donc c'est pareil, il faut appeler la radio au 02 38 43 48 00. Voilà, donc après ces petites annonces, et sont... São 10 horas e 3 minutos, passam 3 minutos das 10 e vamos começar esta segunda hora com a Ana, aqui com a Ana Duarte, com a Mentira do Teu Olhar, e logo a seguir vão vir os Chutes também, e depois muita música até ao meio-dia. Então, como que terminamos também esta primeira hora com o Vítor Gomes e os Siderais, Juntos Outra Vez, uma canção de 1964. E agora vamos, então, como eu disse, continuar com a Ana Duarte e a Mentira do Teu Olhar. Logo a seguir vem os Chutes com o tema É Tão Fácil. Então até já. tão fácil. É tão fácil. É tão fácil deixarmo-nos arrastar. É tão fácil deixar que as coisas apareçam. E é tão fácil haver alguém que nos puxe. E nós sempre de olhos fechados, pela ganza, deixamo-nos ir. Ir pela carneirada fora. É tão fácil deixar os outros ir primeiro. É tão fácil haver alguém que nos puxe. Tão fácil, cantaram os Chutes e Pontapés na voz do Tim. E agora vamos ficar com o André Sardin e logo a seguir vem a Naifa com a música e eu volto também já a seguir com mais vozes e mais fatos e mais tudo cada um da nossa música. Até já. Pinto um quadro com o que sinto, pinto o que acho que vês, pinto músicas e livros, pinto sombras e talvez. Eu pinto um quadro contigo em que estás num jardim à espera de um ombro amigo, sem saber o que esperar de mim. Quero pintar e ser abstrato, nada de ti é exato. Quero pintar-te por toda a parte.

Passam 19 minutos das 10 e acabamos de ouvir a Naifa com a música. E agora vamos ficar com o Camané e Sei de um Rio. Bonito tema de Camané também. Logo a seguir vem o Específico Sul com o Solimar e também o Matias Damásio. Muito bom dia, boa quinta-feira. Sei de um rio, sei de um rio, em que as únicas estrelas nele sempre debruçadas são as luzes da cidade. Sei de um rio, sei de um rio, rio onde a própria mentira tem o sabor da verdade. Sei de um rio, meu amor, dá-me os teus lábios, dá-me os lábios desse rio que nasceu na minha sede, mas o sonho continua e a minha boca até quando, ao separar-se da tua, vai repetindo e lembrando. Sei de um rio, sei de um rio. Mas o sonho continua e a minha boca até quando, ao separar-se da tua, vai repetir e lembrar. Sei de um rio, sei de um rio, sei de um rio, até quando. We'll be right back. Mas foi no teu olhar

passou. Mas a vida mostra que essa minha escolha certa. Há mil anos contigo, quem dera. Um amor infinito, quem dera. Sempre o teu sorriso, quem dera. Mas mil anos contigo, quem dera. Entre caminhos cruzados, entre rosas e espinhos, deixo o teu sorriso belo. Sei que a noite é sem luar, mas na luz do teu olhar vou me guardar. De mais atrás foi também foi o Jorge Palma e agora vamos ficar com Toy. Não há como o tema desta canção. Logo a seguir vem os Damas com o Gabriel Pensador. Muito bom dia. Alguém que me acorda com um breve beijo e me diz que me ama a sorrir. Toca logo, acende o desejo. Me deixa tão feliz por existir. Alguém que faz de mim o homem mais feliz. Que troca tudo pelo nosso amor. Esse alguém serás tu, mais ninguém. Como tu, não há como tu, não há como tu, não há como tu, alguém que me defende em qualquer situação. De sua boca eu sou o maior. Entendo os erros e aceita o perdão. Faz de mim um ser cada vez melhor. Alguém que me dá força quando estou mais triste, que troca tudo pelo nosso amor. Esse alguém serás tu, mais ninguém. Não há como tu. Quem faz de mim o ser que eu hoje sou? A força bem batida do meu coração, a porta da saída para onde vou. Quem dá tudo na vida para me ver. Se alguém és só tu, mais ninguém. En couleur. En couleur. Gabriel, o pensador, já é de casa. Esse tudo vai levar e me dar atenção. Abre o sorriso, me abraça, me dá tua mão. Só vivemos uma vez, não vivo sem vão. O tempo voa de berço até o caixão. Essas rotinas fazem confusão. Abre a tua mão, segue o teu coração. Como a minha alma me pede, minhas medidas na vida não é o mundo que mede. Já fui ao fundo do poço pra ver que o poço tem fim. Tirei a corda do pescoço e fiz um laço pra mim. Com esse laço lacei uma paixão que voava. Me apaixonei pela vida e pelo que ela me dava. Então voei, viajei, pus o mundo na minha sola. E é giro como eu giro o mundo a cada passo enquanto a vida rola. Rola bola, rumo à meta, transpiro, sou um atleta. Inspiro, sou um poeta e sou tudo o que eu quero ser. Não paro porque a vida é feito andar de bicicleta. E respirar não é preciso, é preciso viver. Tudo vai levar e me dar atenção. Abre um sorriso, me abraça, me dá tua mão. Só vivemos uma vez, não vivo sem vão. O tempo voa de berço até o caixão. Essas rotinas fazem confusão. Abre a tua mente, segue o teu coração. Se o que importa é o lugar e não a perfeição. Diz aí, meu irmão. Eu não faço questão. Não, não, não, não. Eu não faço questão. Eu não faço questão. Não, não, não, não. No país errado, balelas. Ninguém tem só praias, vinho e cidades daquelas. Eu rimo em português, é como eu sinto e confesso. Até podia Fazer mais guita, mas cenas dessas não tem preço. Quero ter os meus bros perto, isso é certo e minha esperto. Fazer da minha vida um beat, seja o que Deus quiser. Living a vida louca, só mais uma, ninguém nota. Ter os meus palcos em família, tudo boa onda. Não sou de modas, quero pôr a cena toda à roda e encontrar todos os dias uma gata nova. Tá tudo a falar de crise, difícil entrar no biz. Não, não ponho as culpas, desculpas, desculpas, please, please. Esquece tudo, vem a vibe, liberta a tensão. Abre um sorriso, me abraça, me dá tua mão. Só vivemos uma vez, não vivo sem vão. O tempo voa de berço até o caixão. Essas rotinas fazem confusão. Abre a tua mente, segue o teu coração. Se o que importa é o libero e não a construção. Ação é reação. Eu não faço questão, não, não, não, não. Eu não faço questão. Eu não faço questão, não, não, não, não. Não percebo, mas pronto, o trabalho das novas às 5 para pagar as contas. São rotinas, não são cenas, não te estejas nas tintas. Vivo os teus sonhos sem mentiras, Santa Lenas entre linhas. Mereces mais do que tens, eu sei que a vida está difícil, ok. Só não percas o sorriso, gasta tempo contigo. Guarda tempo para a família, guarda tempo para os amigos. Então sai disso, ouviste e pensa um pouco. Que a vida é boa demais para só viver e pronto. Ponto final, não há lições de moral. Tenta ser mais tu por ti, tenta ser especial. Esquece tudo, vem na vibe, liberta a tensão. Abre sorriso, me abraça, me dá tua mão. Só vivemos uma vez, não vivo sem vão. O tempo voa de berço até o caixão, irmão. Essas rotinas fazem confusão. Abre a tua mente, segue o teu coração. E o que importa é o libero e não a construção. Diz aí então. Eu não faço questão, não, não, não. Eu não faço questão, eu não faço questão. Eu não faço questão, não, não, não, não. Eu não faço questão, cantaram, cantou o Gabriel Pensador e os Dama. E agora vamos ficar com a Márcia e a Cabra Cega. Também mais atrás tivemos o Toy com Não Há Como Tu, uma bonita canção também do Toy. E agora vamos ficar com a Márcia, logo a seguir vamos ver irmãos verdade com a minha doçura. Muito bom dia. No entanto, amarga cada som que não me sai, que adormeço. Tenho cara de quem morde, mas apenas sou que mereço. Bye. en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Tens a Minha Doçura, cantaram os Irmãos Verdade. Estamos a 2 minutos das 11 e vamos terminar este programa com... Este programa, não vamos terminar esta segunda hora com a Sara Tavares e os Jales de Namorados, com o Solta-se o Beijo. E como eu disse, mais atrás também dos Irmãos Verdade foi a marcha com Não Quero... Não quero voltar a jogar a cabra cega com a Márcia também. E vamos lá terminar então esta segunda hora com os Jales Namorados e a Sara Tavares. Solta-se o Beijo. De te encontrar, ainda onde te deixar. Solta-se o Beijo, o Gato Mia, cantaram os Jales Namorados e a Sara Tavares. Bonita canção para terminar esta segunda hora do programa, porque já passam 3 minutos das 11. E como disse, esta bonita canção da Sara Tavares e os Jalas Namorados, com letra de Catarina Furtado, aqui para terminar esta segunda hora. E agora vamos continuar e vamos continuar com os fados para já, porque ainda não passei os fados hoje e vou aqui passar dois fados para quem, para todos vós que gostam de fado e não só. E então vamos aqui ouvir, hoje vamos ouvir a Amália Rodrigues com o fado Gostava de Ser Quem Era, e o Carlos do Carmo com Canto para Não Chorar. Dois bonitos fados aqui para vós, todos que gostam de fado. Então para a senhora Fernanda Campos, para o senhor Flávio, para a sua esposa, para o Augusto Silva, para o senhor Delfim também, um grande abraço. E também para o Paulo Alentejano, para o Paulo Jorge Costa, um abraço também para ele. Para todos vós que gostam de fado, então vamos aqui ouvir a tua Amália Rodrigues, que gostava de ser quem era, é o tema deste fado, e logo a seguir o Carlos do Carmo com Canto para Não Chorar. Então vamos lá ouvir estes bonitos fados e eu volto já a seguir com mais música até ao meio-dia e algumas dedicatórias também que tenho aqui para vos oferecer. Então até já. Para não chorar. E esta canção tão linda que me ensinou minha mãe, cada vez que a lembro ainda, chorando a canto também. Cada vez que a lembro ainda, chorando a canto também. Comecei de pequenino neste louco caminhar, fiz do fado o meu destino, eu vivo só para cantar. Fiz do fado o meu destino, eu vivo só para cantar. Na minha voz dolorida, o fado retrata bem as incertezas da vida, toda a dor que a vida tem, as incertezas da vida. Eu canto para não chorar, e cantou o Carlos do Carmo. Mais atrás foi a Amália Rodrigues, por todos vós que gostam de fado e não só. E agora vamos ficar com algumas dedicatórias, e tenho aqui umas dedicatórias aqui para... Vou aqui uma dedicatória para o Sr. Luís Gonçalves e para a sua esposa, a Sra. Esperança, que estão ali para os lados de Leão Vale e que gostam muito de dançar. Hoje vou-lhe aqui oferecer um tango. Eles gostam muito de dançar o tango, agora não se vai dançar, não se dança, não há bailes, não há festas, não há noitadas, não há nada. Pronto, temos que esperar a ver se isto se calma, se este vírus nos deixa em paz, e para a gente ver se consegue passar um pouco mais de alegria, porque não está fácil com estes casos todos os dias. E então vamos lá ouvir este bonito fado com os Broa de Melo. Os Broa de Melo, que nos vão interpretar aqui o tango, um tango para o Sr. Luís Gonçalves, para a sua esposa. Depois vem também o António Carvalho para o Sr. Braga, desta vez. E depois vai vir uma lágrima de alegria para a Dona Teresa, na voz do Leonardo, já nem sei se é o Leandro, se é Leonardo. Leonardo, assim é que é. É o Leonardo, uma lágrima, que é para a Dona Teresa, que também está à escuta. Um grande beijinho para ela e tudo de bom. Muitas alegrias, sobretudo. E depois eu volto com mais música já a seguir também, porque estamos já 11 minutos para lá das... Estamos com 11 minutos para lá das 11. E tenho aqui muita música até o meio-dia para vos oferecer. Então, até já. Tango de cor de rosa, mas há rosas de outra cor. Rosas brancas são miúdas, as vermelhas são vaidosas. Este tango é só amor. O meu tango é de saudade, tem a cor das andorinhas. A cantar como quem reza, eu faço um tango à tristeza e lembro as saudades minhas. Tango é romance, é fantasia. O tango é cor, som que inibria. O meu tango é esperança, ver o fogo do mar. É um passo de dança que nós vamos dar. O tango é azul, cor do luar. O tango é branco, cor da noiva no altar. Meu tango ardente, tu és sol, cor do branco. És a luz do sol poente. Tango, tango. Tango feliz, tu és vida. Aguarela multicor. Tu és bola colorida, por meu tango é esperança, vem da cor do mar. É um passo de dança que nós vamos dar. O tango é azul, cor do ar. O tango é branco, cor da noiva no altar. Meu tango ardente, tu és sol, cor do branco. És a luz do sol poente. Tango, tango. Só carburando, és a luz do sol poente. Tango, tango. Saías do tempo um dia, chorou quando eu te vi ao passar. Juro que eras uma santa chorona que deixou de se voltar. Juro que eras uma santa chorona que deixou de se voltar. Ai, chorona, chorona, chorona, nunca podia. ainda mais. Uma lágrima cantou Leandro, não, Leonardo, sempre enganar-me, para a Dona Teresa, que está sempre à escuta também, para ela um muito bom dia e muitas alegrias. E agora vamos ficar com o André Sardé, que nos vai interpretar E Quando Eu Te Falei em Amor, e depois vem Este Sabor a Ti, de Tony Carreira. Muito bom dia, boa quinta-feira. Quando os meus olhos te tocaram, eu senti que encontrara a outra metade de mim. Tive medo de acordar, como se vivesse um sonho que não pensei a realizar. E a força do desejo faz-me chegar perto de ti. Amanhã vem depois e não no fim. sabor a ti. Este sabor a ti cantou Tony Carreira, mais atrás foi André Sardé, com Quanto Falei em Amor. E agora vamos aqui mais, tenho aqui mais uma dedicatória, que é da parte da Glória. A Glória que vai estar logo à tarde aqui com vós também, com muita música, a partir das 5 da tarde até às 7. E então, da parte da Glória, para todos os animadores, para todos os ouvintes, para todas as pessoas com problemas de saúde, então, as melhores para todos e muita, muita saúde, sobretudo, muitas alegrias e tudo de bom. E então, vamos ouvir o Marco Paulo com a Nossa Senhora da parte da Glória, que vai estar logo à tarde aqui convosco, como disse. Então, vamos lá ouvir esta bonita canção do Marco Paulo, a Nossa Senhora, que é da parte da Glória, para todos os ouvintes, para todos os animadores e para todas as pessoas com problemas de saúde. Então vamos lá ouvir. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz esse olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar. E as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajuda a passar. Mãe, querias do meu coração, e àqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida e do meu destino. Nossa Senhora, da minha vida e do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que o meu pranto chegar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande é a posição a pedir, misericórdia ou perdão, a cura do corpo e para a alma, a salvação. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Amém. Nossa Senhora, cantou Marco Paulo, da parte da glória para todos os ouvintes, todos os animadores e para todas as pessoas que têm problemas de saúde. Muita saúde a todos também da minha parte e a todos vós que estamos aí desse lado. Obrigado mais uma vez por estarem aí desse lado à escuta da nossa rádio, da vossa rádio, porque é por isso, por vós que estamos aqui todos os dias. E agora vamos ficar com... Vamos ficar mais uma dedicatória, esta vai ser para o José, para o colega do programa Portas Abertas ao Desporto aos Sábados, que vamos começar em breve a fazer esse programa também. Também para o futebol, também, que também tem problemas com o vírus, há jogadores que estão contaminados, há jogos que vão ser adiados e vai estar um problema este vírus, não nos vai deixar, espero que sim, em breve que nos vá deixar. E então vamos ouvir os Nénamos para o José, da minha parte, um grande abraço para ele também, e depois vem o Toy mais uma vez com O Coração Não Tem Idade. Então vamos lá ouvir. E o Brito Campos logo a seguir também. Muito bom dia, boa quinta-feira e até já. Eu chego a ti, chegou a hora. Todo a tremer, mas vai ter que ser agora. Um passo à frente, não vou falhar. Tudo perfeito, mas fiquei a gaguejar. Eu quero o teu amor, sou louco por ti. Amar-te toda a hora, dá-te tudo de mim. Eu quero o teu amor, e estrelas a explosão. Saborear, solta-te, liberta-te. liberta-te. Não há nada melhor depois de um pesadelo poder acordar. Acordar. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Quando te perguntam se estás cansada, se ainda te sentes apaixonada, toda a gente sabe, é uma verdade. Coração que ama não tem idade. Por isso vem, sabe bem, fluidez o que a gente tem a fluir. Vai sentir o calor no corpo a subir. E esta noite vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Oh, oh, oh. Não tenhas vergonha e sai sozinha. Esta noite tu vais ser a rainha. Põe um salto alto e um sorriso. É desse teu jeito que eu preciso. Por isso vem, sabe bem, fluir o que a gente tem a fluir. Vai sentir o calor no corpo a subir. Esta noite vou beijar, vou dançar, até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Tu pões no Face aquelas fotos que tu tiras em figuras muito giras e partilhas as maravilhas, porque afinal és como eu e o limite é mesmo o céu. Fazer o quê? Vou beijar, vou dançar, até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Foi o Toy que cantou Coração Não Tem Idade. E agora vou aqui ficar com mais uma dedicatória, e vai ser para o Sr. Delfim, para o Sr. Martin Delfim, da parte do Faria, que ligou há pouco para oferecer aqui um fado ao Sr. Delfim. Então vamos ouvir mais um fado da Amália Rodrigues, que tem por tema Não Peças Demais à Vida. Acho que também é verdade. Por vezes a gente tem que pensar e parar e dizer já chega, não é? Então, este bonito fado da Amália Rodrigues para o Sr. Delfim, para o Sr. Martin, que toda a gente conhece, para ele, um grande abraço também. e muito, muita saúde, sobretudo, que é o que a gente deseja a todos os ouvintes e a todos vós que estamos aqui à escuta e não só. Então, muita saúde a todos, sejam prudentes e então vamos lá ouvir esta bonita canção da Amália Rodrigues, logo a seguir vem Aldina Duarte também, com outro fado que se chama Deste-me Tudo o que Tinhas, e depois vamos terminar o programa com o Brito Campos, pois estamos mesmo já a chegar ao meio-dia. Então até já. Aceito que ela te dê uma janela florida, mostra a cor de todo o céu. Afinal, a felicidade cabe num rosto a sorrir. Ai de quem sinta a ansiedade de viver sempre a pedir. La la la la la la la la la la. Não peças demais à vida, aceita o que ela te dá, porque a ambição desmedida faz-nos crer o que não é. E não é sinceramente maneira de ser feliz para quem quer constantemente ser mais feliz do que quis. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Não peças demais à vida e aceita o que ela te der. Às vezes basta a guarida de um abraço de mulher, no sorriso de criança ou no sol quente a brilhar. Existe um tesouro de esperança de comprar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Afinal, basta a guarida do abraço de mulher. Não peças demais à vida e aceita o que ela te dá. Meus lençóis de cetim, que tinhas nos meus lençóis de cetim. Mais a raiva quando vinhas desencontrado de mim. Mais a raiva quando vinhas desencontrado de mim. O meu corpo dependente bebia da tua mão. Aquela mistura quente de desejo e perdição. Aquela mistura quente de desejo e perdição. Jurei que um dia mudava, era capaz. Já nem o sangue me lava e tu nem raiva me dás. Já nem o sangue me lava e tu nem raiva me dás. Parti os saltos na rua, dei a vida pela vida, mas agora olho a lua e não me sinto perdido. Mas agora olho a lua perdida. Esqueci a tua morada e tu nem raiva me dás. Esqueci a tua morada e tu nem raiva me dás. Agora que não me dás nada, deste-me um pouco de paz. Agora que não me dás nada, deste-me um pouco de paz. As luzes se apagaram, o sol já despertou. Meu sono foi embora, pensar alguém que chora, é bem assim que eu estou. Só tu estás em mim, te vejo em cada rosto. O sol no meu olhar, a luz o meu pensar, estás me deixando louco. Será que estás pensando em mim? Sentindo o que eu sinto? Será que choras para mim? Ouvindo o meu grito de amor? Será que estás pensando em mim? Sentindo o que eu sinto? Será que choras para mim? Ouvindo o meu grito de amor? estás-me deixando louco. Será que estás pensando em mim? Sentindo o que eu sinto? Será que choras para mim? Ouvindo o meu grito de amor? Será que estás pensando em mim? Sentindo o que eu sinto? Será que choras para mim? Ouvindo o meu grito de amor? Pronto, amigos ouvintes, vamos ficar por aqui hoje. Não há tempo para mais. Eu voltarei para a semana com mais músicas, mais vozes, mais dedicatórias, mais fados. Tudo cá de bom da nossa música, como sempre, todas as manhãs de quinta-feira aqui nas Ondas Douradas, com Concerto 96.2 FM e também na internet, radio-arconcerto.fr, para nos ouvir em qualquer parte do mundo. Mais uma vez, muito bom, muito boa continuação desta quinta-feira. Sejam felizes. Sejam prudentes também, porque ainda anda por aí o vírus, e eu voltarei para a semana com mais música. Até lá, um grande abraço a todos. Muito bom dia, boa quinta-feira.